Sempre precisei de um pouco de atenção. Acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto. E desses dias tão estranhos, fica a poeira se escondendo pelos cantos. Esse é o nosso mundo. O que é demais nunca é o bastante. A primeira vez, sempre a última chance. Ninguém vê onde chegamos. Os assassinos estão livres. Nós não estamos, vamos sair. Mas não temos mais dinheiro. Os meus amigos todos estão procurando emprego. Voltamos a viver como há 10 anos atrás. E a cada hora que passa envelhecemos 10 semanas. Vamos lá, tudo bem. Eu só quero me divertir, esquecer dessa noite, ter um lugar legal pra ir. Já entregamos o alvo e a artilharia. Comparamos nossas vidas. Esperamos que um dia nossas vidas possam se encontrar. Quando me vi tendo de viver comigo apenas e com o mundo, você me veio como um sonho bom e me assustei. Não sou perfeito, eu não esqueço a riqueza que nós temos. Ninguém consegue perceber. E de pensar nisso tudo, eu, homem feito, tive medo e não consegui dormir. Vamos sair, mas não temos mais dinheiro. Os meus amigos todos estão procurando emprego. Voltamos a viver como há 10 anos atrás. E a cada hora que passa envelhecemos 10 semanas. Vamos lá, tudo bem. Eu só quero me divertir, esquecer dessa noite, ter um lugar legal pra ir. Já entregamos o alvo e a artilharia. Comparamos nossas vidas. E mesmo assim não tenho pena de ninguém. Obrigado. Ok. Agora a gente vai cantar uma opção de música em inglês. Eu vi um putz grila. O que que vem, né, gente? A gente vai tocar antes e explicar depois. Se você é pra garotada que tá começando banda nova, hoje em dia eles só cantam em inglês, sabia? Então é assim, o lance é o seguinte, a gente gosta de cantar em português, mas assim, sabe, a gente sabe cantar... Que coisa, menino! On the way home. Então corta isso, não vai aparecer. Então deixa eu começar o meu rap de novo. Basicamente é o seguinte, hoje em dia todas as bandas estão começam a cantar em inglês, não sei o que, tarará, tarará. Aí assim, bem, a gente acha que a gente... Tá no Brasil, é importante cantar em português. E de vez em quando é legal cantar músicas assim, em inglês para se divertir e tudo. Mas criar em inglês eu acho uma coisa meio esquisita. E de repente, assim, se para todas as bandas iniciantes, tipo assim. Canta em inglês assim, que pelo menos assim fica legal. Não com aquele inglês horroroso. Mas o Sepultura é muito bom. Ok. Um, dois, três e...